376, solo 49, livre à direita, solo 1, 2, 1, 1, 2, 1, 9. 1, 2, 1, 9, bom, 3, 2, 3, 4. Acelerando 2, 2, 3, 1, cruzando 4.500 para 4.000. Sim, se desça para 2 de meu país, a gente permanece, livre LS, reporte estabilizado. 2.000, reportará estabilizado no LS, passarei 2, 2, 3, 1. Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Desça para 2 de meu país, a gente permanece. Salvador 35627 para push e aciona 443. Autoridade chama para o táxi. Para o táxi da Oceania 6321 com 119 a bordo. 199, 4 horas e 20, alternativa Goiânia. 21119 a bordo, altímetro 1011, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18, pessoal 95, bom voo. Da segue Índia Alfa, ponto 0, 195, obrigado. 195, 2 aí. Salão 51, livre à direita, salão 21, décima 9. Direita 1219, Chanel 6326. Paulo Salvador, boa tarde, Chanel 6326, livrando neste momento. Boa tarde, 6326, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, antes da Juliette, repórter 6326. Nave check train, livre pouso, pistão no 0, vento no 00 graus, 159. Autorizado pouso para o 5729. Após o Oceaner, segue via Juliette, portão 612. Após o Oceaner, vai via Juliette, portão 612. 118.95, passagem 2231. Torre Salvador, boa tarde, passaredo 2231, transfere. Passaredo 2231, boa tarde, continua a aproximação, ajuste no 012, aguardando, está livre. Aguardando, passaredo 2231. Taxi via Juliette, portão 1. Direita, solo 121, décima 9. POB 71, autonomia de 3 horas, alterna Salvador. Afirmo cruzamento imediato, reparte na Delta. Sete, ciente, 71 a bordo, altímetro no 0 no 1, táxi em frente, aguarde para ingresso, pátio principal. Ciente, vai prosseguir aguardando para o pátio principal, 5627, obrigado. Não, 5729, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, 627, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18-95, bom voo. Ciente, quando pronto vai chamar 118-95-35-627, obrigado, boa semana. Pioneiro 2, segue o Webjet via Alfa, repartente da Juliette. Nível de pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 159. Com livre pouso na 110, passarelo 2231. Fique atento à passagem da aeronave ingressando agora para o parque principal. Após prossegue para o gate 02. Pioneiro, pode ingressar via taxiway Juliette, contornar o pátio principal, sair pela Indy e chamar no ponto de espera torre no 9-62. Pioneiro, no 10. Aridez sem mantenha, nível 060. Felipe 5627, quanto seria avançar um pouquinho para liberar? Gente, pro Editap, gol no 075. Zero. Aliás, Matheus no zero mesmo, 3-2-1. Torre Salvador 35627, ponto de espera pronto, visual com pochanete da linha. 35627, boa tarde, você pode esperar pelo zero. Mantendo posição, 30. Não decola, pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Apesulu no zero. Controle 120.8, código transponder 5060. Zero aprovado. Para da El Leda. Chama 2-2-2-0-8. E a zona 5-0-6-0. Correto, né? Estacionamento táxi. Solo Salvador. Muito boa tarde. Passarelo 2-2-3-1. Livrou. Passarelo 2-2-3-1. Boa. Prossiga táxi Alfa Juliette. Remota do pátio principal. Conforme sinalizador de pátio. Afirmativo Alfa Juliette. Remota no pátio principal, com a porta de sinalização 2231. Autorizado decolagem, sistema 06321. Good afternoon, 35241, Papa Information, ATC clearance to Vitória da Conta. 5241? Primeiro. Okay, clear to start conquest flight level 200. After takeoff, runway 10, turn right and the arbor departure after DCT. And this clock 5055 and depart control 119.8. Approach control 120.8. Roger, clear to return the complete flight level 200. The takeoff runway 10, after takeoff, turn right. Arbor departure, after arbor direct destination, squawk 5055 and departure control 120.8. Okay, we're back, squawk, report ready, start up engine. Report by 241. Zulu decolado 58, controle 120.8. 208, até mais. Azul 4118, está autorizado push no gate 3, reporte para o táxi. Livre push, reporte táxi, 4118. Ah, oceano aéreo, contato radar direto elefa, vigilante. 2-1. Brasil, confirmando transporte de vento, confirma. Ok, Ciente, Irecê 085, decolada pista no 7, inicialmente 1000 pés no corredor Axé, até o farol da barra, frequência do controle 120.8, código transponder é o 5010. Número de pessoas a bordo? Ok, 04, acionamento táxi, estou indo no 8.95, aqui no 9. Boa tarde, Bruno 755, ação de identificação, desço para 4.000, ajuste 10 no 1, chegada bom. Gol 10.75. Desça para 2.000, altímetro 10, 1-1, direto Duna. Direto Duna, 2.000, 1.011, 1.075. Firmo, 1.075. Com 627, decolador Duna 800, controle 120.8. 1208, muito obrigado, senhorita. Tenha uma boa tarde. Controle, muito boa tarde. Trip 5627, decolou. Solicita pro de Puca, se for possível. 5627, boa tarde. Direto Puca, vigilância. Direto Puca, vigilância. 5627, muito obrigado. Cruzou o Novembro, livre sinal para táxi. Autorizar o táxi da Barra, pode parar ingresso, é o Cruzou o Novembro. Salvador Azul 4118 para o táxi, 3 horas e 15, 108 após o Galeão. Copiado Galeão, 3 e 15, 108, autorizado táxi Índia Alfa, ponto espera torre, 1 no 8.95. Táxi Índia Alfa, ponto espera torre, 395, azul 4, 1 no 8, boa. Boa. Autorizado o ingresso no site, pode cabecear a linha de pronto. Janeiro no 2, Lima tem cabeceira no 0. Boa tarde, Gol 925, controle, acione identificação, bom, desça para 5.000 no 0 no 1. 2 livre de colagem, pistão no 0, vento no 00 graus, 159. Aqui, gente, táxi destino para 3, confita. Voa Conde da Presente. Conde da Presente, 5627. O Ju 418, a Lima tem cabeceira no zero. Aeronave 10, 4198. Pioneiro 12, decolado 04, controle 120, decimal 8. Chamará o controle 120, decimal 8, grado, boa tarde, pioneiro. Controle Salvador, muito boa tarde, é o pioneiro 12. E pioneiro 12, contato radar, mantenha reta até passar 2000 após 2000, voa Jambo. Mantenha reta até 2000 após voa Jambo, pioneiro 12. Mantenha 050 Zulu. Mantenha nível de voo 050, Lima Kilo Zulu. Curva à esquerda, saída Momo Fogmo após DCT. Frequência do controle 120 decimal 8, óleo transponder 5063. Utilizado então Petrolina 340, quatro notas do plano. Fala da 10 com curva à esquerda na Momo após Fogmo após DCT. Controle de saída 1208, transponder 5063. Correto, neste posicionamento, táxi. Gente, chama pro táxi. Comandante Eco Zulu Novembro, decolou na sua escuta. Boa tarde, Eco Zulu Novembro, no meu pés no litoral, guardando subida. No meu pés litoral, guardando subida, Eco Zulu Novembro. Azul 4118, livre da falagem, pistão 0, vento no 00 graus, zona 5 nós. Lima Kilo Zulu, plano modificado aos 06 de minutos, desça em condições visuais até 1.500 pés, autorizado direto rotatório. Azul 4118, decolado 07, controle 10, decimal 8. 208, uma boa tarde. Boa tarde, voo 075. 895, voo 9075, obrigado. Le Salvador, boa tarde, Azul 4118, decolado 3.500 para 3.000. Azul 4118, controle, boa tarde, vigilância, direto Leda, 4118. Direto Leda, 4118. Eco Zulu Novembro, mantém a linha do litoral, está livre da ascensão para 085, Novembro. Mantendo linha do litoral e subindo para 085, Eco Zulu Novembro. Salvador, boa tarde, voo 1075, passando ao externo, embaixo travado. Voo 1075, boa tarde, livre pouso, pistão no 0, vento 1100 graus, 149, ajuste no 011. 1011, livre de pouso, pista 10, 1075. passar os 50, gol 975, chegar na bomba. E deixe manter 4.010 na guarda para você, agradecido. 4.000, gol 75. Floreio, Salvador, 35.027 para você. Prossiga. Poderia coordenar 150 para o final para 5.027? Está livre, se eu mantenho 150, seguir para 5.027. DCT IRC, Cruzulu Novama para 085 e informe chamado de pouso quando possível. DCT subindo para o 085, IRC, Cruzulu Novama. Só um minutinho, chamado de pouso. Quem não escuta? Povo 1755, reautorizado para 2510, altimetro 1011. 2500, estado 1011, voo 1755. Prossiga. Estimando pouso em IRC 1920, Ecos Lua Novembro. 1920 copiado, Ecos Lua Novembro. Pode passar pelo abaixo de 4.000, gol 75? Afirma autorizado 1010755 na Gol. Ok, confirmando, desce para 2500. 2510, afirma. Positivo. 1075. Prossiga táxi via Alfa Juliette, gate ou 08? Alfa Juliette, 08. Lima Kilo Zulu. Direto rotatório, aguarde transferência. Lima Kilo Zulu. Chiné 6327, autorizado 240 Ilhéus, decola da pista 10 com curva à direita, na Golf 677, saída da Oleda Ilhéus, frequência do controle 120.8, código transponder é o 5031. 2000, reporte estabilizado com 7.000. Quilo Zulu, voando rotatória, chame torre em 118.95, Lima, Quilo Zulu. 295, Lima, Quilo Zulu. Sumiu o Golfito Tabata, é isso? Autorizado, táxi, pode para ingresso no pátio principal. Zero, zero graus, Zulu, se conosco, pode ir na final do ano 7, Lima, Quilo Zulu. 25, controle autorizado 3.000, altímetro 1011. Autorizado 3.000, PS de 11, o 925. O 45, Pioneiro, 1-2. Boa tarde, afirmativo. TAM 3217, autorizado com FIS 360, decola da pista 10 com curva à direita, saída da Euleda Bridge, frequência do controle 120.8, código 5073. Autorizado com 755, passou Dona, completa LS e chama a torre 118.95. 18.95. Correto, mestre, tracionamento táxi. Firmando 5703 ou 5073 ou 5073? Não, não, é 5073, 5073. É completo, 5073. Afirmo. 12545. 12545. Gol 1925, desce 2000, livre LS, reporta estabilizado. Gol 1925. 925, 2000, reporta estabilizado. O meu Golfito prossegue o táxi na Taxi Lima, chame a torre 1995. O 3145, chefe de equipamento, clareza 1. Como é que é o 3145 agora? Prossiga com o problema pelo meu alternativo. 88 a bordo, 350 Campinas. Copiado, autorizado o táxi no ponto de espera, torre 18, decimal 95. No ponto de espera, 18, 95. Paulo, Salvador, boa tarde, passarei 2231. Passarei 2231, boa, mantém escuta, guarde a autorização. Na sua escuta. Paulo Salvador, GNM 13 no 4, pushback, treinamento na 5. Autorizado, reposte para o táxi. Passarei táxi. Ó, a aeronave da UEP está tentando contato, tem cheque equipamento, a mensagem está saindo 1. Complete aproximação, estamos ciente da aeronave à frente, chame a torre em 118-95. Foi tomado 5, está ciente, obrigado. Boa tarde, eu sou quanto espera. Ok, tá correto, reporte para iniciar o acionamento, puxa. Passarei 2231 para 4. Na sua escuta. Autorizado barreiras 180, decola da pista 10 com curva à esquerda, Momo Vatak, frequência do controle 120 decimal 8, código transponder 5101. 925, continua a transformação, ajuste no 01. Correto neste processamento táxi. Ground, good afternoon, 35241, ready for pushback and setup A from 3, position 3. Clear, point right to taxi, 5241. Report for taxi, thank you for 1. Boa tarde, é o Gol 1399. Colo 399, para cópia, pronto.